Chá o maior, busco o melhor pra você. Chance de cabeça no que te faz crescer. A vida é muito bela, discute dela com prazer. Para não vir a ser, os ama não sem saber. Escalhe sua pirâmide devagar, mas não pare. Sabemos que o importante é tudo e todos nós sem ter. Segue as instruções corretamente sem temer. Para não vir a ser, os ama não sem saber. E assim não se entende, inteligente, atraente, desvendando a cilada, derrubando o oponente. Sigo em frente, ilusão sonora, escuto tudo, mas não me iludo com pouca essência. Falso mundo e que apesar de tudo faz tudo e não se deixa levar. Mistura, elimina sujeira e sabe aproveitar. Pureza de uma batida no ar te faz viajar. Pega carona na sintonia extraterrena que te faz lembrar. Pois quem viveu não esqueceu o que aprendeu. A mentira toma tomba e a verdade apareceu. Escureceu mais uma vez. Se lembra dela, a bela que confunde a sua mente e te deixa uma fé. Deseja o maior, busca o melhor pra você. Chance de cabeça no que te faz crescer. A vida é muito bela, discute dela com prazer. Para não vir a ser, os ama não sem saber. Escalhe sua pirâmide devagar, mas não pare. Sabemos que o importante é tudo e todos nós sem crer. Segue as instruções corretamente sem temer. Para não vir a ser, os ama não sem saber. Para tudo, um minuto. Volta na sequência, que se nota que tamo junto. Isso mesmo, intergalaticamente falando. Sou o inverso do universo daquele que cê tá morando. Na malandragem, sou da rua e vagabundo, sabe? Aliens nados, prontos pro combate. Te chamo pro debate, dá até pena do fulano. Mente terraquiana, inferior a de nós marcianos. 2012, se acha que não mudará. Melhor se prepara, pois o reinado tá pra começar. Putz, grila, elas quer fazer neném. A bela que o ET citou agora quer essa fera também. 6 biates, uma cama, 16 viagens, 2 fantasia, umas 12 transa. 9 de campana, 2 que chora enquanto trama. 3 que só reclama, é o inverso que elas ama. Deseja o maior, busca o melhor pra você. Chance de cabeça no que te faz crescer. A vida é muito bela, discute dela com prazer. Para não vir a ser, os trama não sem saber. Escalhe sua pirâmide devagar, mas não pare. Sabemos que o importante é tudo e todos nós sem crer. Segue as instruções corretamente sem temer. Para não vir a ser, os trama não sem saber.